Okay. Os meus dias estão repletos de choro e desamor. Chorar é diminuir a profundidade da dor. Estou cansado, desgastado, sou um vazio. Tenho o corpo agastado de tanto fugir desafios. Sozinho não minto, não finjo meus atos. Não caso nenhum escarféu, sozinho não maltrato. Sozinho não grito, não renego meu deleite. Sozinho acho que não há céu que me rejeite. Sozinho eu sou tudo o que eu posso ser. Faço não o que quero, mas o que devo fazer. Não me lembro da última vez que o sol brilhou como lâmpada para os meus pés. Nada dura para sempre, mas no meu caso é diferente. O meu sufoco é diferente do sufoco de muita gente. Há momentos infelizes em que cedo ou tarde a solidão e o silêncio se tornam meios de liberdade. Versos introspectivos. Versos introspectivos. Eu admiro quem consegue sorrir com os problemas, quem reúne forças mesmo quando a angústia é extrema, quem consegue ganhar coragem na reflexão, quem sabe notar que quando esse foco atinge a exaustão. Acho que essa angústia de ter perdido não supera a alegria de um dia ter possuído. Fico triste quando vivo de sabores, experiências que colidem com meus interesses e valores. Atiro a toalha ao tapete, não me resta nada. Eu me rendo, não tenho forças para mais nada. O sofrimento desde tenra idade maltrata minha alma sem dó nem piedade. Embora acho que o sofrimento neste âmbito é o melhor remédio para acordar o espírito. Acho que estou doente, esta angústia é uma loucura. Acho que a angústia é doença e se é doença tem cura. Versos introspectivos. Versos introspectivos. Um poeta, é um roxinol que se senta na escuridão e canta para se confortar da própria solidão. Um poeta, um roxinol que se senta na escuridão e canta para se confortar da própria solidão. E os meus ouvintes são homens arrebatados pela melodia da música que levo por todo lado, que se sentem motivados e em paz e com fé, ainda que não saibam como nem porquê. Cansei de viver uma vida tão pobre de emoções, quando posso viver dias de alegrias e realizações. Vida minha, vida tua, vida nossa, vida esta. É triste ser tão jovem, já achar que a vida não presta. Eu sou um grande pedaço de nada. Repito, eu sou um grande pedaço de nada. A falta de amigos traz cá um aperto e faz com que o mundo pareça um deserto. Acho que Deus se esqueceu de mim nestes momentos. Já é um conceito pelo qual eu meço o meu sofrimento. Is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that peace, people everywhere in the world want peace.